O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Am allerschönsten war es doch zu Haus, und auch zog's mich einst in die Welt hinaus. Und in der Ferne suchte ich mein Glück. Wer kennt den Weg zurück? Sie schenkte mir die Liebe und ihr Herz, doch ich brach ihr nur Tränen, Leid und Schmerz. Denn ich verließ sie und damit mein Glück. Wer kennt den Weg zurück? Wer kennt den Weg zurück in jene Zeit, den Weg zurück in die Vergangenheit, den Weg nach Hause und zum ersten Glück? Wer kennt den Weg zurück? Am allerschönsten war es doch zu Haus, und doch zog's mich einst in die Welt hinaus. Und in der Ferne suchte ich mein Glück. Wer kennt den Weg zurück? Wer kennt den Weg zurück in jene Zeit, den Weg zurück in die Vergangenheit, den Weg nach Hause und zum ersten Glück? Wer kennt den Weg zurück? Hektar weit draußen vor der Stadt, ein ruheloser Wanderer, der einen gesehen hat. Ein Mann, der braucht sein eigenes Land, Kinder und eine Frau. Es fehlt ihm sonst des Lebens Sinn, das wusste er genau. Er brach das Land und pflanzte Saat, doch der Boden gab nichts her. Die Einsamkeit in jeder Nacht, ließ sein Leben leer, bis seine große Liebe dann in sein Leben trat. Die Arbeit fiel ihm leichter und es grüht und blüht die Saat. Und er nennt sein Reich Henrys Farm. Im Abendsonnenschein sieht er die Felder gut gedeihen und der Wind weht übers Land und er hält fest sein Weib im Arm. Es grünt und blüht auf Henrys Farm. Die Sommerzeit war bald vorbei, die Ernte stand bevor. Als Henrys Frau ihm zärtliches flüsterte ins Ohr. Henrys Lachen erfüllt das Land auf seinem Morgenritt. Wenn Gottes will, dann sind sie wohl im Frühling schon zu dritt. Und er nennt sein Reich Henrys Farm. Er steht vor seinem Haus, seine Linda fest im Arm. Er fühlt das neue Leben durch Lindas Leib in seine Hand. Und alles grünt und blüht auf Henrys Land. Der Herr gibt, der Herr nimmt. Das gilt für uns alle. Und viele lernten, damit zu leben. Gott gab Henry einen Sohn als Krönung seines Lebens. Doch als Preis dafür nahm er ihm seine Frau. Das Unkraut steht 2 Meter hoch, wo man einst Weizen sah. Doch Henry, der begreift es nicht, was da mit ihm geschah. Wahn erschießt er seinen Sohn, ein Zeugnis seiner Not. Und bevor er sich das Leben nimmt, verflucht er seinen Gott. Seitdem blüht nichts mehr auf Henrys Farm. Das Land einst grün und reich ist verdorrt und Wüsten gleich. Und die Sonne, die einst wärmte Lindas Haar, ist nicht mehr warm. Und alles Leben stirbt auf Henrys Farm. Alles Leben stirbt auf Henrys Farm. Habitualmente os especiais de informação servem para dar mais notícias, mas este não. Tu seja estrela para a nossa querida Rádio Antena Web. Quero enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena BS. Antena Live. Antena Web, momento. Nós somos Antena Web. Toi tes yeux, c'est un ami. Tawa, t'es pas pour moi. Et notre amour a plus d'espoir. Comment moi je vais faire si je peux pas t'avoir? Tes yeux, c'est un ami. La voix du pas pour moi. Et notre amour n'a pas d'espoir. Comment moi je vais faire si je peux pas t'avoir? Ah. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. And a heated ride on. Froggy went a coatin' and a heated ride, oh ho. Froggy went a coatin' and a heated ride, soldin' a pistol by his side on. Well, he went up to Mr. Miles's door and a home in the hay and a home in the hay. Went up to Mr. Miles's door. Went up to Mrs. Miles's door. She said, get away, you've been here before. He came, oh, in the land of Pharaoh, Pharaoh. Come a rat trap, penny winkle, come a doodle rattle, but a rat trap, penny, won't you come, yo? Took a Mrs. Miles, he on his knee, Took a Mrs. Miles, he on his knee. Took a Mr. Miles, he on his knee. Well, he said, Miss Miles, will you marry me? A little piece of cornbread lying on the shelf and a hole in the hay, in the hole in the hay. Little piece of cornbread lying on the shelf, Little piece of cornbread lying on the shelf. You want any more, you can sing it yourself, In the land of Pharaoh, come a rat trap, penny winkle, come a doodle rattle, bugger rat trap, penny, won't you kime me, oh? Kimbo, kimbo, hero, zero, hey, come a rat trap, folly winkle, lollybubble, rat trap, penny, won't you kime me, oh? Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Celebremos com gusto, senhores, este dia de placer tão dichoso. Que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, unas conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. ¡Ay, amor! ¡Amor! Solo falta que tú me desprecies, solo falta que tú me traiciones, pa' quitarme de plano la vida. Solo falta que tú me abandones. Mis amigos por fiel me dejaron, cuánto amor he tenido me olvida. Solo falta que tú te me vayas, quitarme de plano la vida. Tú has llegado a formar en mi mundo la ilusión con que tanto soñaba, pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar. Y yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas. Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas. Me matas, amor, me matas. No es posible ganarle al destino cuando todo se tiene perdido. No es posible olvidar un cariño que se lleva en el alma metido. Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida. Solo falta que tú te me vayas pa' quitarme de plano la vida. Tú has llegado a formar en mi mundo la ilusión con que tanto soñaba, pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar. Y yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas. Y yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas. Un caipira internacional.

Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Yeah.

you came along, one promise to make. Were bothered by a bug that drove them nearly insane. Well, they tried every way to get rid of this horrible pest. Flaming DDT, dioxin, formaldehyde, and all of the rest. Wait a bit, said the scientist. I know this is unorthodox, but I think I got the answer right here in the little black box. Well, he put the box on the table, and the next thing you know, well, I'll be blowed. He took off the lid, and out jumped the old cane toad. Boy, what a genius. Well, he's not a man, sir. He found the answer in a scientific mode. He took off the lid, now we'll never be rid of the cane toad. We have some trouble with the bug, said the scientist, and wondered if. No wacka, said the toad. We'll have them cleaned out in a jiff. Come on, you blokes. Our destiny awaits. And out of the box jumped his Sheila and all of his mates. Oh, give them a welcome, give them a cheer, give them a wave down the road. Now we're taking the lid off, we'll never be rid of the cane toad. Well, you've got to admit that the toad was as good as his word. He cleaned out the cane with a speed that was nearly absurd. Well, jolly good, said the scientist. We've really got those blighters beat. Beauty, said the toad. Now what else you got to eat? Oh, stab 'em and shoot 'em, bell 'em or boot 'em, squash 'em all over the road. But I'll bet you a quid we'll never be rid of the cane toad. Now the native flora and fauna were as fine as could be. Together they lived in ecological harmony. Yeah, it took millions of years for those species to become interlinked. It took about a week for the cane toad to make them extinct. Oh, fry 'em or freeze 'em, crush 'em or squeeze 'em, squash 'em all over the road. But I'll bet you a quid we'll never be rid of the cane toad. When it multiplied, some and occupied most of the north. Toad looked south and said, well, it's time to go forth. I might take a train, or maybe a car or a bus. I'll even hitch it by mask, but I bet you $5 I'm gonna make Melbourne or bust. Oh, whack 'em and smack 'em, crumble and crack 'em, wash 'em all over the road. They took off the lid, now we'll never be rid of it. Get off your asses, lift up your glasses, let's give him one for the road. Cause you've got to admit that we'll never be rid of the cane toad. Didn't testing return to the country since the fox, I reckon. Quiero vivir un minuto más si no tengo tu corazón.